Lua 78, desce para nível 050 na proa de Itape. Após Itape, varação em órbita 366. Voo no 888. Voo 2179, chama o centro Recife, na frequência 125.1, alterna 128.8. Pode confirmar, por favor, a frequência? 125.1, alterna 128.8 para o Gol 2179. Agora tem 251-288, Gol 2179, uma boa. Cliente, mais literal. Papapá e encerra aquilo delta, prossiga para na filha da BOF, desça para nível de voo 050 ou ajuste na 095. Tente. Papapá, encerra aquilo delta, sua identificação. 1170366, visual. Gol 1170, complete, se monitor na frequência 1188-2195. 1895, boa noite. Gol 1246, autorizada a RINAF para pistão no 0, com ajuste no 095, reporte passando para a revista 366. Tente, autorizada a RINAF da 10, gol 1246, ajuste no 095. Ciente, serra aquilo delta. Salvador, boa noite. Eu vou no 096, ponto 0904. Salvador, bom, no 096. Mantém o posto zero, mas eu não me. Mantém. Mike Vitorato. Mike Vitorato, frequência livre. Boa noite. Boa noite. Vou ir na proa do Serra Vista 366, descida para 4, meu pai, ou ajuste no 095. Proa do Serra Vista 366. 1246, complexo semitorre na frequência 118.95. 118.95. Salvador, 1246, final do 10. 1246, continua a aproximação, aguarde, por favor. Guarda, estaria 2.46. Uma 970, aciona identificação, desta vez chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 015. Sente, via chegada, meio-dia com 1970. Direita 21, Direita 21, 1. 1 na 4.6, fuso autorizado, pista 90, vento no 2.0 graus, 8 graus. Fuso autorizado na pista 90, mano, 2 graus. Patapá Serra, Kilo Delta, cancelado as inscrições em Bope, desça para 3.000 pés, o ajuste 1.095. Salve a Serra, Kilo Delta, tem condições de incrementar a razão de descida devido à decolagem da pista 90 na saída MOMO? Uno 78, desça para 2500 pés, o ajuste no 095, autorizado a RINAV, repartição do CRV 366. Alinhar e manter o chão. Alinhar e manter no zero, mano, 096. Tapas, Sierra, Kilo Delta, Plane FR Caçoabas 2356, indústria para 3 meu pai, o ajuste no 095. Aguarde a autorização para voar a final da pista no 7. Pula para a Sierra, Kilo Delta, desça para 1.500 pés. Zero nove meia, decolagem autorizada, pista 90, vento 100 graus, 59, registro ativo, 90. Tive decolagem, gol 0 9 meia. Confirmar o controle. O passeio aqui no Delta da presente voo Ceasa, repartir o com meio. Olha, da Brasília 84, qualquer dentro. Descendo via Mar Arrival, track level 050, que é Nate 1015. Afirmo, 208. 208. Controle, gol 1096. Gol 1096, contato radar na decolagem, suba via C da Momo para nível 370. A Momo 370, gol 1096. A 31178, complexo semitorre na frequência 118, decimal 95. 3178. 3178, repórter a vida 372. Vai formar o 372, 4178. Confirme para o controle. Confirme para o Delta na aproximação. Opa, Sierra Kilo Delta número 2 na aproximação. Uma 970, após etapa em voa Sierra Vida 366, em descida para 2500 pés, o ajuste no 015, ou 309. Ok, após o ZIPAP, proa do 66, FG2500, autorizado a RNAV, gol 97. Tanque de Jaffa, está de volta com a Pistão 7 e de volta com o tráfego na curta final. Papapá, Sierra Kilo Delta, para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. Uma 970, reduz o 10 para 1809. Isso é na redução, voo 970. Reporte vertical da rotatória. Reportará vertical da rotatória, tá, obrigado. Sierra Kilo Delta, continue a aproximação, reporte vertical da Nimar. Até pouso na 17, confirma? Afirmo, ok, continue e aguarde a autorização. Continuando. Certo, o dano tem pouso autorizado. Pista 97, o vento 170, que foi. Desde o pouso, certo, o dano. 3178, no solo 03, direito no 219. 1-1-970, complexo semitorre na frequência 1-1-8-95. 18-95, boa noite. Tá? Oi, de Salvador, boa noite, gol 1-9-7-0, passou 66, nave estabilizada. 1-9-7-0, continua a aproximação, agora 3-3-3. Vai, né? Gol 1096, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 1096, boa noite. Boa noite. Ele 490 mantém o zero certo. Perfeito. 970 foi autorizado por sinal 0, vento 170 com 59. E depois o gol 970. Delta, no solo 06, livre 180, reporte livre, né? Paciente. Charlie 084, after stop is fly direct Sierra Vico 366, descend 2,500 feet, KNH 1015, clear final GNSS approach, report established. Roger, we will do the VOR once you approach Europa 084. Roger, Europa 084, after ETAP, fly direct 2000, descending 2000 feet. ETAP will fly 2000, descending 2000 feet, Europa 084. Manaus 70, Sol 08, direito 121, décimo 1. Manaus 70. Plata 970, decolagem autorizada, pistão 0, 900 graus, 5. Salvador, boa noite, TAM 3305, ponto de espera da 90, pronto. China 6313, autorizado alinhar e montei Xanazero. É o TAM. TAM 3305, autorizado alinhar e montei. Alinha mantém, TAM 3305. Controle Salvador Azul 4980, faça uma 1700 pés no nível 390. Azul 4980, contato radar na decolagem. Rodovia saída PUCA para nível 390. Rodovia saída PUCA para nível 390, Azul 4980. Livre decolagem pistão no zero, tá 3305. Pode esperar pra você, né, minha 3 3, Air Europa 084, do you have a runway in sight, sir? Say again? So, call Salvador Tower, 118.95, international landing. 1895. 118.95. 118.95, bye bye. Controle está com 208, boa. Salvador Tower, Europa Ciro, 846, miles of final. Boa, uma boa noite, eu sou 3306, na Puca, passa mil bem. Tá, 3306. Confirme então, 3306 ou 3305? Ó, perdão, senhor, 3305. Boa noite, contato radar, subavia saída PUCA ao nível 330, tá 3305. Via PUCA 330, tá 3305. Aracaju direto, alguma chance? Inicialmente mantém o perfil da saída, tráfego no mesmo perfil de saída. Tá bom, é, vamos manter, 3305. Três autorizada, né, manter o chão zero. To respond, the ground is 16, lift by right, going around 121.9. Correct. 121.1. Chame Centro Recife, 126.85, Alterna 125.45. É 313 autorizado, é colapso, tendo 0, vento 100 graus, 079. Pode descer, já está autorizado a RNAV? Polo 723, mantém a proa de pelo após pelo, Serra Vitor 366 para o RNAV para a pista 10. Pelo 366, RNAV da 10, Polo 723, descendo até os 50. Polo 723, desce a 2.500 pés, 2500 pés, dispensado da restrição de altitude em pelo, ajuste de altímetro no 0 no 5. Ciente, 2500, no 0 no 5, Polo 723. Boa noite, contato radar na decolagem, suba nível 360, a saída da EL, autorizado inicialmente para o OID da EL. Renato 23, autorizado do segmento Renato para a pista no zero, reporte passando Serra Vitor 366. Portarado 723. A minha avistando o gol 9723. Confirme. Passando 366 visual, gol 9723. 9723, chame torre em 1-1-8, decimal 95, bom pouso. 1-8-9-5, boa noite, 723. Autorize direto morte na 6363. Guarde. No 723, reporte está. Já avistando no 723. No 723, autorizado pouso, pista no 0, vento 1-0-0 graus, 089. Livre pouso no 723. 305. Prossiga. Centro Recife, 126.85, bom voo. 325, obrigado. Chanelé 313, foi restrito nível de voo 300. 300, né? 313. Tower, good evening, on Shannon 624, good evening, maintain position. É 313, chave centro Recife, 125, décima 1, alterno 128, décima 8, bom voo. 35, 1288, graças a Deus. Two-two-four, clean line up and maintain line 0. I've been waiting for the two-two-four on line 1-0. Oi, Salvador, o Azul 4959, próximo ao ponto de espera da 10. Azul 4959, mandei o ponto de espera da 10 aguardando. Mandei o ponto de espera da 4959. O ano 723, solo, os 30, direita, solo, 2-1. 2-1, boa noite. Azul 4959 autorizado, ele é manter pista no zero. Instituto Franklin Airborne é 3-1. Rebaixo, control, 1-0-8. 2-0-8-9. 2-4 on Conde Park, leaving now 1000 level 192. Ocean Air 6224, radar contact on takeoff, right via Conde Departure until flat level 190. Turn left now, heading Conde Intersection. Direct Conde 190, Ocean Air 6224. Azul 4959, autorizado a decolagem, estando 0, vento 1-0-0 grau, 0-7-9. Autorizado a decolagem, espalhado, Azul 4959. Tá 3600, sem identificação, desceu ao nível 050. Foi na proa de TAP. Tá 3600, foi na proa de TAP. T07, acione a identificação, desse a via chegada bom, fia 4000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 5. Confirmo, mantém o perfil da chegada até a posição pelo após previsão Serra Vita 366 para o procedimento RNAV. A aeronave é homologada, a aeronave tripulação? A fila praticamente a pessoa perdeu a fé, certo? Poderia aproximar a fé, inicialmente mantém o perfil da chegada, tem o tráfego chegando do sul, ainda não define qual vai ser o sequenciamento, ok? É, sem problema nenhum. É só porque nós ali tiramos o pelo da... Pode ser, então. Pois bom, 367, o 2707 da Azul. Tô de Salvador, Azul 4959. Azul 4959, contato radar na decolagem, suba via saída coral para o nível 140. Via saída coral 140, 4959. O 354, sem identificação, desse mantém a 4.000 pés, ajuste de altímetro no 05, contemplou a Serra Vita 368. O 905, 4.000 pés, mantendo a proa do 368, qual a velocidade indicada? Qual recomendada? 2509, no 354. 250 vai reduzir no 354. No 3600, vai na proa Serra Vita 366. 3600, desce, mantém 2.500 pés. 2500 pés, sem restrições na descida, ajuste no 095. É 212, a identificação, você se mantém a nível de voo 050, e a chegada à área ajuste de altímetro no 095. Então mantém, proa Serra Vita 368, Xané 6212, descendo para o nível 050 ainda. Passarei do 2224, acione a identificação. Quando pronto para a descida, está autorizado até o nível de voo 0620, mantém para a Serra Vita 368, para o procedimento da RNAV, pistão no zero. Passarei do 2224, ajuste de altímetro no 095. Xané 2-1-2 2-1-2, vai na proa Serra Vita 366. 2774, próximo ao ponto serão no 0, pronto. As 2774, autorizado a alinhar, zero, vento 100 graus, 0,70. A gente decola da 10 do 2774. Maintain flight level 190, radar test terminated. Now 17 miles to position cone. Maintain 190 and call Aracaju approach control 120.3. Good night, sir. Como 354 indicada. 250. Encerra a sessão para 220. 2707 indicada. Estamos agora com 259. 2707 reduza para 2209. Está reduzindo. Senhor. 3600 está autorizado para procedimento RNAV para pista no zero, reporte passando Serra Vista 366. Azul 2707, autorizado procedimento RNAV para pistão 0, reporte passando Serra Vita 368. Corrige 367. 68, autorizado RNAV da 0, Azul 2707. O Azul 2707 agora está na curando 367, ok? 367, eu corrigi, acho que o senhor não copiou. É 367 mesmo, inicia após 366, 2707. 2774, decolado de 44, controle 20 decimal. Controle 208, grato, boa noite, 2774. Controle Salvador, boa noite, Azul 2774. 774, boa noite, contato radar, suba ao nível 160, via saída coral. Subindo para 160, saída coral, Azul 2774. Bono 354, redução 2109. Tá bem, beleza. Bono 354 é o número 3. Vai seguir o tráfego da Azul que procede do norte. Tá bem, pessoal.